O transponder 5535, controle 1998 e a turno 186. Rádio Vitorinha Juliette, frequência livre estacionar. Lima, Lima, Foxtrot, corrigindo ao Peruíque 50 a sua rota. Lima, Lima, Foxtrot, livre acionamento para o táxi, chame o turno 186, bom voo. Vitor Índia Juliette, aguarde cópia, será o número 2 na sequência. Mike Foxtrot, confirme o passo que se encontra em pista de decolagem. Ciente, encerra Mike Foxtrot, Ilhéu 055, aprovado. Decola da 17 com curva direita, restrito 1000 pés no corredor Axé. O transponder 0264, controle 119.8 e a turno 186. Tá, Mike Foxtrot, cotejamento correto para acionamento de táxi turno no 86, confirme PLB. Gente, bom voo. Controle, Motor Salvador, voo no 333, saída da Delta, cruzando 1400. Voo 1333, vigilância 360. 360, voo no 360. Vitor Índia Juliette, copia. Vitor Índia Juliette, cai 1000 pés, decola no 7, curva direita, corredor Axé. Transponder 0160, controle 1998, turno 186. Foi Salvador, tipo Safarro Mercado, no ponto de esquerda da Delta, para. Crescente, decola a partir da intersecção. Crescente, vou para o meu Charlie, a linha decola a partir da intersecção, vento 1-0 graus, cono 3, maço. Decolando da intersecção, é o para o meu Charlie. Juliette, prossiga. Autorizado, chama para o táxi. Altímetro 1-0-2, livre táxi, chama para ingresso, Lima Lima Fox. Bom Salvador, boa noite, boa tarde, 4-0 Metinho Azul, ciente da Romeu, autorização, Campinas. Boa tarde, Azul 4065, Campinas aprovado nível 360, rota DCT Leda, DCT Bridge, Apesolu 16. Após conforme rota do plano de voo. Decolada pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto bridge com curva direita. Transponder 5531 no controle 119.8. Autorizado para Campinas, nível 360, decolada 10, curva direita no perfil da Dael, após Leda, bridge após o 1-9, via rota 335. 531 transpondo 198 ao controle de Azul 4065. Azul 4065, confirme a saída. Dael, após Dael, Leda. Correto, chame pronto, Azul 4065. Chama lá. Sete Lima, Lima Fox, partilhado e pronto, 917. Seu time, entrou no 012, livre taxa, chama para ingresso. Charles já no através da 197. Papa Romeu, Charlie, mantenha 1010 no corredor. Axé, Ponte Farol da Barra. Torre, o Romeu Charlie já passou o eixo da 107. Se eu ativar essa frequência do controle, se eu quiser falar com a torre, chame em 18.6. 19.8, grato. Papa Romeu Charlie, chame controle 19.8, bom voo. Meu Charlie, 1 no meu pé, corredor Axé, reporte fora da barra. De pés Axé, reporte na fora da barra, meu Charlie. Pronto, copia. Morro de São Paulo, aprovado mil pés, decola no 7, curva direito, corredor Axé. Transponder 0123, controle 1998, turno 186, aqui no Quebec Serra. Quebec Serra, planejamento correto para acionamento táxi turno no 86, confirme o PLB e patim. Gente, bom voo. Solo Salvador, voo 1781 para pushback acionamento em posição 11. Livre chame táxi, 1781. Livre chame na frente. Foi direto. Copiado, Romeu Charlie. Vai manter um mil pés e aguardar para prosseguir na subida. Mil pés aguardando para subir, vamos ver se é. Confirme se o senhor inicia agora. Afirmo, acelera, 6213. Ok, iniciando agora, tá livre, chame para o táxi. Tá livre, gente, agora o 63, 6213. Mike Fox, na escuta. O 055, que consta da sua ficha, está incorreto. Aceita o 065 ou 045? Eficiente. Lima Lima Fox, decolado ao 52, chama o controle 19.8, bom voo. 7, grato. 4, corrigindo, voo 333, chame Recife. 1251, alternativa 13325. 1251, alternativa 3325, voo no 333. Controle, voa, é o papapapá. Lima, Lima Fox. Lima, Lima Fox, voo 260, saída da El Vigilância. Da El Vigilância, gente. Lima, Lima Fox. Altímetro no 0, no 2, livre taxa para ingresso. Ingresso, é patinado e pronto, Serra Mike Fox. Quebec Serra, informa pessoas a bordo. E chama para ingresso. Sierra Mike Fox, livre decolar da 17, vento 100 graus, como 2 nós, altímetro 012. Tente a Xené 6213, Juliette Alfa com temperatura no 86, ajuste no 012, bom voo. Obrigado, Juliette Alfa, 26, bom espera, Xené 6213. Falou, Salvador, Xené 6142, na ponto 7, respeito a Xené 6142. Oceana 6142, coordene com a equipe de solo e após a passagem da retaguarda do Boeing da Gol, está livre. Chame para o táxi. Sente, após o Gol, retaguarda está livre. Puxe em coordenação pessoal do solo, Oceana 6142. Oi, Salvador, bom dia, boa tarde. Gol 1807, quem quiser amanhã. Boa tarde, Gol 1807, 4000 pés, proa de Bonfim. Positivo, para 4000 autorizada, presente pro de bom, de voo 1807. Com 194 agora, da autonomia de 4 horas e 10 minutos, alternando galeão. Prossiga para o 065 e estamos aguardando seu estimado de pouso em Ilhéus. Atorno no 86, ajustando 012, bom voo. Passa Juliette Alfa, quando o ponto zero chama torre em 1-1-2 do decimal meia, o gol no 7-1. E vai prosseguir via os corredores visuais ou direto, Ilhéus. E aí, decola da 1-7, vento 1-1-0 graus, como 3 nós. Esse irá prosseguir via os corredores de Salvador ou deseja prosseguir direto, Salvador, Ilhéus. Ah, vou prosseguir o corredor do Serra Mike Fox. Vai bater meu pé até lá, senhor, pode ser? Fica à vontade, mas Serra Fox Trot e quando possível, estimado para pouso em Ilhéus. É, aguarde só um instantinho. Confirmando, estimado para terminal Ilhéus e para o pouso. É, só um instantinho. Quebec Serra, decolado ao 57, um controle 19.8, bom voo. 19.8, até o agresso, Quebec Serra. Quebec Serra, 213, a linha decolado ao 10, vento 100 graus, com o 3 lá. Complete aproximação, torre 18-6, Mumposo. Corredor, companheiro, boa tarde. Tiro Quebec Serra, no meu pé, os corredores. Corredor Axé, reporte para o da Barra. Passará a Serra. Controle de Salvador, boa tarde. Desce para o 050, Axé 6326, chegada a Mari. Serra mais transporte, quando possível, estimado para ingressar na terminal de Deus. Mando 740, senhor. 1-7-4-0, copie, corrigindo. Reporte, farol da barra. É que reportará. Salvador, Lima Lima Foto, é, se possível, a proa Dina. Manda o perfil, aguarde coordenação com Recife. Na controle 698, Juliet. No 781, mantenha o ponto de espera. Passando externo, pode estar checando o gol 648. Sente no 648, vento 100 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. 48. Pedro Axé, reposta no farol da barra. Meu pé, Pedro Axé, reposta na farol da barra, Vitor Índia Juliette. Autonomia Natal, 123 a bordo. Vitor, Índia Juliette, informa um tráfego no corredor Axé, mil pés, é um Bravo November 2, Papá, mantendo mil pés. É o Papá Tranquilo, Quebec Serra. Vitor, Índia Juliette, Índia. 9, decima 8, bom voo. 9, 8, obrigado, 62, 1, 3. Genaia, grato. Controle Salvador, Oceania, 62, 1, 3. Oceané 6213, contato radar, sua para 360, saída da EL. 360 da EL, Oceané 6312. 6213. Gentileza para a janela 6213, a possibilidade de voar, Leda. Autorizado Dael, o Chanel 6213. Dael, 6213. Toda a Serra Mike Fox batendo a parada barra. Gente, o Serra Mike Fox, apenas para informação, tem um tráfego sobre Vera Cruz, mantendo no mil pés sem contato com o controle. Gente, Mike Fox. Frequência livre para coordenação com tráfego Sierra Mike Fox. O tráfego informado, Charlie 150, Alfa Vitor Juliette. Obrigado. O 781 ali mantém cabeceira no zero. Mantém na 0, boa noite. 8, solo 02, direito 129, solo, boa tarde. Bolo 648, táxi via Alfa, Juliette Portão 03. Alfa, Juliette Portão 3, 648. Então tem um tráfego agora, passou o farol da barra, está mantendo mil pés. É o Charlie 206, na sua posição agora de 12 horas, está a 4.5 milhas à sua frente. Mil pés, o Sierra Mike Fox. Afirmo, apenas para completar a informação, o Serra Mike Fox, o destino dele é Ilhéus. O Quilo Quebec Serra, tráfego adicional, o aeronave, um Charlie 150, sob a vertical de Veracruz, mantendo no meu pé e sem contato com o controle. 100 graus, 13 nós. Entre os decolagens, estamos no Chama 720 copiado, bom pouso. Vitor e Juliette, mantenha no 1000 pés, temos tráfegos em descida para 2000 pés na, para pouso na 10. O Vitor e Juliette, mantenha 1000 pés devido a tráfego em descida para 2000 pés, um Fokker 100. O Vitor e Juliette, apenas para informação de tráfego, temos uma aeronave em 1000 pés, está agora na sua posição de 12 horas, 4 milhas. O tráfego agora na sua posição de 12 horas, 4 milhas, no mesmo rumo, destino da aeronave, ilha, Porto Seguro. Morro de São Paulo, correção. O tráfego agora 4 milhas à sua frente, já passou para o da Barra, mantendo no 1000 pés, é o Kilo Quebec Serra, o Vitor Indilete. Xané 6326, desça para 2000 pés, ajuste no 012. 2000 pés no 012, 6326. O Vitor e Juliette informa que o tráfego que está restringindo a sua subida está agora na sua posição de 10 horas, está 9 milhas, desceram para 2000 pés. Aguarde para prosseguir na subida, o Vitor e Juliette na escuta permanente do controle. Irá manter 1000 pés até Cairu? Então, na presente tem a frequência livre para coordenação com os tráfegos. O Kilo Quebec Serra agora 4 milhas à sua frente, mantendo 1000 pés. Controle Gol 9781. Lima, Lima Fox, chame Recife 1251, na alternada 3325, bom voo. 100 graus, 10 nós. 60, saída da El. 360 da El, Gol 9781. Tatango Lima, Lima Fox, chame Recife 1251, na alternada no 3325. Chame Recife 1251, na alternada no 3325. Pantanal 4710, assina identificação, autorizado chegada a mar e desse mantenha o nível 050. 50 na mar. Controle Romeu Charlie, já assim, mantém 065. Da presente, autorizado da El. Da presente, vou da El, Gol 9781. Nome 142, decola 07, controle 119, decimal 8, tem um bom voo e boa tarde. 198, obrigado, uma boa. Controle Salvador, boa tarde, o Xané 6142. O Xané 6142, contato radar, pela para 350, saída PUCA. 350 PUCA, possibilidade de Aracaju, da presente? Autorizado PUCA, aguarde Aracaju. Presente, aguardando Aracaju, 6142. Gol 1807, sob vetor para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limite localizador. Direita 230, limite pelo lock, Gol 1807, está iniciando redução para 170 nós. Gente, vamos querer seguir como número 2, aeronave 37, é um Fokker 100 da Oceaner. Oi, senhor, gente. Chame táxi, azul 4065. Para táxi. O centro solicita que o senhor mantenha essa proa para tirar de um tráfego. Em caso de falha de comunicação, ao cruzar o nível 260, voo me deve. Afirmativo. Deixando o mesmo agora na frequência 1251, no alternado no 3325, tem um bom voo. Chané 62 ou no 33. Vai passar a Duna, o Chané 6326. Gol 1807, nessa proa dessa para 2 mil pés, hoje o time 12 aguardando o último vetor para o Loki. Confirme. Gol 1807, dessa para 2 mil pés, hoje o time 12 aguardando o último vetor para o localizador. Pode ver, chega ciência autorizada para 2 mil pés, gol 1807. O Xené 6326 estabilizado? Estabilizado, localizador, 6326. Sente, complete final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, boa tarde. 6326 no localizador. 7, curva à esquerda, proa 140, reporte estabilizado. 140, Palmarinho estabilizado, gol 1807. 1012, ajuste, me atende a gente. Do 4065, na escuta? Na escuta. Para cheque de equipamento, como recebe? Clareza. Ok, obrigado. Passou o marcador externo, baixado e travado, 6326. Torre Salvador, 6326, baixado e travado, passou o marcador externo. 42, o centro solicita que mantenha o perfil da saída. Mantenha o perfil da saída, 6142. Exército Brasileiro 4008, contato radar 57 milhas sudoeste de Salvador, na proa de Mari, para interceptar a chegada, resposta para descida. Exército Brasileiro 4008, controle. Apenas para informação, é, o Exército Brasileiro 4008 é o pouso na 10 ou na 17? Caso 4065, Juliette Alfa, pode estar a torre 186, ajuste na 0112, bom voo. Juliette Alfa, ponto 0216, na proa de Mari para interceptar a chegada, é ponto pronto para descida. Então, Juliette, mantenha 1.000 pés, o ajuste Salvador 1012, ingresso no corredor da Aracruz, reporte Paris para ingresso em Carlos. Alva Vitor Juliette, 1.000 pés. Alva Vitor Juliette, reporte ingressando em Carlos.